Nada. Boa tarde a todos os ouvintes do Rubem Berta. E o programa de hoje é dia 27/3/2018. E desta tarde dublado com garoa, chuviscando. Então, vamos lá. Programa Quartas Intenções, um encontro real com os seus amigos imaginários. Aqui da Rádio Amorbe 87.9 FM. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC. E traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu vou me apresentando. Eu sou o famoso Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. E enfim, hoje estão aqui realizando o programa. Agora, eu vou passar para os nossos queridos colegas aqui que se apresentam. Começando aqui na nossa amiga, aqui na minha frente aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas aqui do programa. Boa tarde, comunidade do Rubem Berta. Meu nome é Cris, do consultório. E é um prazer hoje estar aqui, né, recebendo o Marcelino, que nosso amigo, que está retornando. E a Camila também, que fez parte, né, da história do Quartas Intenções, né? Ficou um bom tempo com a gente. E hoje, vindo de outra cidade, trazendo outras pessoas aqui para conhecer o programa também. A gente está muito feliz. Obrigada, Cris. Obrigada a todos pela recepção. Realmente, eu fiz parte do programa em 2016, quando eu fazia parte do consultório na rua como residente. E hoje eu faço parte da equipe de saúde mental de Viamão. Então, eu convidei o pessoal lá, porque a gente também está iniciando uma rádio lá da saúde mental. Só que eles estão a caminho. Acho que com a chuva eles estão... Mas eles estão chegando. Então, meu nome é Camila, obrigada pelo momento aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Marcelino. Então, hoje o tema é falar de Porto Alegre. Só Porto Alegre, que não é muito alegre. Mas, né, tem que aturar, né? Então tá, boa tarde. E fique conosco. Boa tarde, meu nome é Clayton. Vim trazer, uma segunda vez que eu estou aqui na rádio, e vim trazer esse debate sobre o aniversário de Porto Alegre, a história de Porto Alegre. Uma boa tarde a todos. Certo? Boa tarde, meu nome é Daisy. Eu vim conhecer esse trabalho que eles estão fazendo, tanto o consultório quanto a rádio. A Cris me trouxe primeiro, reconhecendo aqui a doutora e o pessoal que está aqui, está sendo muito legal, muito bonito. Quem sabe semana que vem eu não estou aqui. Tchau. Boa tarde, meu nome é Adair. Em primeiro lugar, parabéns a todos de Porto Alegre e a toda a cidade de Porto Alegre. Meus parabéns. Tá aí a nossa amiga, a Camila, que ficou algum tempo com nós e nos ajudando. E então, vamos lá. Estamos realizando mais um programa Quartas Intenções. E hoje o tema de nosso programa são... Falar sobre o aniversário de Porto Alegre, 246 anos de história. E agora vamos à música. Quem tem a música? A luz vermelha do Walkman sobre edifícios

estragos da noite, não nego, nego, não. Uma canção no rádio, uma versão mal traduzida. Um pastor exorciza no rádio de um táxi. Uma certa impressão, uma certeza imprecisa. Quem não precisa de uma versão, uma tradução? Ditador deposto, marcas no rosto, um gosto amargo na boca. E a certeza de que o último dia de dezembro é sempre igual ao primeiro de janeiro. Passaram noites que virão, noites que passamos lado a lado em solidão, noites de inverno, noites de verão, noites que viramos esperando o sol nascer, esperando amanhecer, esperando o sol nascer, amanhecer. Amanheceu em Porto Alegre. Amanheceu em Porto Alegre. Amanheceu. Recomeça tudo lá fora. Here comes the sun. The sun is the same in the round you wave at your older. Recomeça tudo lá fora. Nas esquinas das escolas, um litro de leite, meio quilo de pão. Recomeça tudo lá fora, tem quinta zero hora. Vende manchetes 15 pra 7 da manhã. Nada diferente, chegamos finalmente ao dia de amanhã. Em Porto Alegre. Agora. A próxima vez sobre corrupção? Ah, pode ser, Cris. Próxima vez sobre corrupção. Bem, continuando. O aniversário de Porto Alegre é comemorado no dia 26 de março. Esta data não é. Nunca foi feriado municipal, jamais. E fundada em 1792. Por 60 casais de portugueses açorianos e tinham sido mandados pelo rei de Portugal para povoar a região sul do Brasil. A cidade completou 246 anos em 2017. Aliás, 245 anos de 2017. A capital dos Gaudérios foi fundada como freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. O nome que foi alterado um ano depois para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Seu lema é leal e valerosa, cidade de Porto Alegre. E sua padroeira é Nossa Senhora Mãe de Deus, popularmente chamada de Porto Alegre. Poa é considerada uma das cinco cidades mais arborizadas do Brasil. E além dessa característica, outras são orgulho dos seus habitantes. Porto Alegre já foi considerada uma das melhores capitais brasileiras para se viver. O município possui o melhor índice de desenvolvimento humano, IDH, entre as metrópoles nacionais. A cidade foi destacada entre as 100 cidades mais ricas a nível mundial. A pergunta é o seguinte: quais as características alterarei da cidade? Essa riqueza apontada. É, essa palavra, vem para te ver. Por escrito ali. Ah, acho que a gente pensou quais as necessidades, né, atuais da cidade. Pra gente tentar pensar um pouquinho e conversar, né? Tentar pensar um pouquinho quais as. Para vocês, assim, pra gente, para refletir um pouquinho, quais as necessidades atuais da cidade, assim. Né? Quando a gente pensa em Porto Alegre, né? O que vem à nossa mente? Eu vou comentar aqui sobre Porto Alegre. É histórico. Porto Alegre, que tem a ver o Porto Alegre antiga. Antigamente tinha o bonde puxada burros. O bonde puxada burros. E também, antigamente, a carruagem também, antigamente. E na década, também surgiu o mercado. Parece que não tinha mercado público. O mercado público é mais antigo. E também a usina do gasômetro, o estádio Beira-Rio, o estádio do Arena do Grêmio. E também 60 casais de açorianos e vários detalhes a gente fala em breve. E eu vou, o que vocês acham a discussão é para o grupo, para quem quiser. Eu vou passar para os nossos amigos colegas aqui. Eu acho que primeiro já se apresentou. A Camila já tinha se apresentado? Já, mas eu pensei tá. Novo, Camila, tu quer apresentar o pessoal que chegou aqui agora? Claro, gente. Eles podem ficar em pé aqui também. A gente acabou apertando aqui na cabine. Sabe, a gente tira a cadeira e a gente fica de pé. Fica um pouco cansativo, mas pelo menos todo mundo pode entrar e participar. Pode ser. Né? Aí a gente tira essas cadeiras daqui. Então vamos lá, gente. Vamos levar as cadeiras pra lá. Porque hoje a gente tá recebendo a visita, né, pessoal. Hoje tá cheio aqui, nós estamos com vários. Cuidado, fio. Pelo amor de Deus, quem? Fio, maravilha. Tu passa pra lá? Pode ficar vocês. Fica vocês. Só deixa ele sentar aí no cantinho. Sei, deixa. Vamos entrando, gente, agora. Então agora todo mundo consegue participar. É pra quem quer tocar. Pronto. Trouxeram até o violão também, olha só. Pode ir entrando aqui, tem bastante gente. Pode tocar pra nós aí. Viu? Pode ter até uma música ao vivo, então. Olha aí, só. Toca de pé ou de sentado. Eu vou passar pra Camila então apresentar o pessoal que tá aqui agora. Certo, então. Vem, Marcelino, dá um espacinho. Veio um povo, gente, a gente dominou aqui o estúdio do Quartas Intenções. Eu vou passando aí, cada um pode se apresentar, de repente dizer do CAPS que veio. Todos somos da saúde mental de Viamão, né? Eu sou do CAPS Renascer, a Camila. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Meu nome é Jorge Barbosa, é um prazer imenso estar aqui junto com o pessoal nesta rádio conhecendo. E eu faço parte do CAPS Renascer. Estamos aqui hoje para agregar e poder enriquecer essa programação que ocorre hoje à tarde. Meu nome é Euler Medeiros da Silva. Eu agradeço estar participando dessa rádio. Elisângela, redutora de danos do CAPS-AD. Meu nome é Pedro Neto, eu sou usuário e fico na ambiência no CAPS Álcool e Drogas do centro de Viamão. Meu nome é André Luiz e agradeço também estar aqui participando na rádio aqui da UBMR. Meu nome é Valéria, agradeço também pela sua oportunidade. CAPS Renascer, Viamão. Está todo mundo aqui? Não, é, e dizer o pessoal também que são todos muito bem-vindos, né? A gente fica sempre muito feliz, né, de poder ter a presença de vocês aqui, né? Essa rádio já tem uma história de 5 ou 6 anos, né, Marlo, eu acho. Então, e agora a gente ficou sabendo que vocês querem iniciar um processo lá também, né, de construção da rádio e tal, de construção de um espaço também para fala, né, e reflexão. Então, a gente está muito feliz, né? Sejam bem-vindos e que possam... Sempre que a gente possa sempre fazer essa troca. Depois a gente vai lá visitar vocês. Nossa, também para conhecer aí o programa de rádio. E hoje a gente está conversando sobre o aniversário da cidade de Porto Alegre, né? Trazendo um pouquinho, a gente tinha abriu um pouquinho aqui espaço para falar das nossas necessidades, assim, como que a gente está se sentindo na cidade. Então deixa aberto também para quem quiser falar um pouquinho de como tá as necessidades atuais, né? As reflexões sobre a cidade. Porto Alegre, isso. Conheço muito. Uhum. Eles moram em Viamão, aí nós somos meio de ver. Alguém aí? Enfim, já se o nosso pessoal, a gente está recebendo visita, os nossos amigos de Viamão e do CAPS Renascer de Viamão, e a maioria, quem mora em Viamão, não conhece Porto Alegre. Não conhece Porto Alegre bem. E os lugares de Porto Alegre, usina do gasômetro, Casa de Cultura Mário Quintana, e também o Parque Harmonia, também. E, enfim, mas eu vou passar para a nossa amiga, que quer comentar mais ainda. Mas vamos voltar para a pergunta que a Cris tinha feito, né? Quais são as necessidades da nossa cidade hoje em dia? E essa riqueza que o Marlon falou, né, que a gente encontrou na pesquisa aqui em Porto Alegre, como é que eu dizia ali, está uma entre as metrópoles... O maior índice, né, de desenvolvimento humano entre as metrópoles nacionais. E entre as mais ricas no nível mundial. Será que essa riqueza reflete na cidade? Será que a gente se beneficia dessa riqueza que é produzida na cidade, né? Eu acho que não, bem pelo contrário, né? Eu moro em Viamão, mas eu sou nascida e há muitos anos morando em Porto Alegre, depois vim para Viamão. Mas eu acho que não se reflete, não. Uhum. É, tem muita coisa a desejar. Tem coisas boas, mas tem coisas a desejar. Eu concordo contigo. Como é o teu nome? Valéria. Ah, eu sou a Silvia, cheguei um pouquinho depois atrasada do consultório na rua. Eu acho que a cidade está muito abandonada, né? Muito maltratada. E eu acho que ela vem sendo maltratada há bastante tempo, mas acho que recentemente as coisas andam, né, bem ruins. Assim, a gente vê lixo na rua, a capina que não é feita, que é o que mais chama atenção, a violência, né, crescente. Mas também a gente vê muitas áreas onde a população é mal cuidada. Né? Aqui na volta mesmo tem muitas áreas de ocupação, de moradias que são inadequadas, que quando chove inunda tudo. Né? E não tem um cuidado com essas famílias, com essas pessoas que estão vivendo nessas condições que são ruins, que não dão condições adequadas para a sobrevivência. Né? E Porto Alegre nunca teve. Né? Desde que eu vim morar aqui, que eu acho que faz uns 20 anos, que eu desconheço uma política consistente de habitação para a cidade, por exemplo. É né? De Porto Alegre, mas eu morava em outro lugar, eu morava em Esteio. Depois de Canoas, isso mesmo. Né? E se a gente for pensando, tem muito mais coisa. A gente que trabalha na assistência, a gente sabe mais, né? Que é precária, a educação é precário, né? A assistência agora anda muito precarizado, porque às vezes o prefeito não paga atrasa os salários, né? O prefeito parcela os salários, ou então ele não paga a luz dos CRAS, do Centro de Assistência Social, não fornece vale transporte para passar para a população. E aí fica muito difícil das equipes poderem trabalhar e cuidar da população sem ter condição, sem ter luz, né? Já aconteceu de cortar a luz, de não ter luz para as pessoas trabalharem. Então, fica muito, muito complicado, né? E uma outra coisa que a cidade já foi muito, assim, de se mobilizar na época do orçamento participativo, né? Atualmente parece que é uma desmobilização, assim, né? As pessoas não estão utilizando os espaços de controle social, né? E tudo isso que a colega, que a Silvia comentou, né? Trazer pela visão, se tu vê, até as próprias legislações, né? E políticas que estão se criando para até criminalizar mesmo, até esses movimentos também. Agora teve uma nova que está tramitando, mas que tem uma questão de criminalização, assim, dos movimentos mesmo, das pessoas de fecharem as ruas em Porto Alegre, né? Se forem fazer alguma uma manifestação, que aí tu pode pagar um valor absurdo de multa e tal. Então, tu vê todo um aparato para que cada vez mais as pessoas se desmobilizem e ocupem menos, né, o espaço da rua. E a questão também dos próprios, da cultura também, né? Da cultura e da educação, assim, tu vê... Tu diz que o protesto, ele vira crime. Isso. Né? Vira badernagem. É, acaba se tornando na visão, claro, né? Na visão deles. Na visão deles, é. E claro que as pessoas... se amedrontam e... tem muita coisa para reivindicar, mas... está sendo muito fechado isso, né? Qualquer reivindicação que há uma reunião de pessoas, há uma revanche muito grande. Então, se torna perigoso, né? Uma das coisas que, como eu sou de Porto Alegre, o Parque da Redenção é um dos grandes parques de Porto Alegre, eu acho que é o maior, né? Está com muita criminalidade, muito descuido também. Tem áreas ali muito bonitas que estão totalmente descuidadas, né? Mesmo sendo de via mão. Eu sou Porto Alegre, né? E isso é importante para todos os cidadãos, né? Mesmo nós de Viamão. Sim. Tu estás em Viamão, mas é porto alegrense de coração aí. Tá certo. Tem uma questão que eu vi a colega falar. Ela usou a palavra cultura. Eu tenho um vizinho meu que ele mora em Viamão e ele está triste. É a função do Carnaval de Porto Alegre, que é uma cultura porto-alegrense. Ah, é verdade. Que ela foi, assim, ó, encerrada. Já não é só esse ano. O ano passado já foi feito assim, ó, não tiveram olhos para isso. Ah, lá o Porto Seco, lá roubaram os fios. Não tiveram olhos para essa situação, né? E eu acho, assim, ó, que a parte da cultura porto-alegrense, ela está sendo jogada de lado. Eu não sei qual é os interesses, onde estão os olhos para Porto Alegre. Eu moro em Viamão e Porto Alegre era um ponto de referência. Cabeça, nossa rádio cabeça, trazendo alegria em minha vida, nossas vidas, mudando nosso coração no silêncio. No silêncio de um dia, quando nada eu ouvia, um som diferente me fez parar. Não importa o que aconteça, a rádio cabeça, nesse dia eu vou escutar. E nesse dia, minha vida então mudou. Meu coração se alegrou. Chegou a solução dos meus problemas pela rádio. Qual é? Nossa rádio cabeça, cante comigo. Nossa rádio cabeça, trazendo alegria em nossas vidas, mudando nosso coração, é a nossa rádio cabeça. Nossa! Nossa rádio cabeça. Palma na mão, palma na mão, palma na mão. Pá. Nossa rádio cabeça. Fazendo alegria em nossa vida, mudando os nossos corações. Para a nossa Rádio Cabeça, estamos aqui para trazer alegria e mudar o seu coração. Olha aí! Que bacana. Obrigada, Jorge. Muito legal, viu? Ficou bonito, né? Muito bacana. Rádio Cabeça e Quartas Intenções em parceria agora. É. É. Vocês também, né? Vamos aguardar vocês lá pra... Com certeza. E... Onde que é o Rádio Cabeça? Viamão. Tá nascendo ainda a rádio, não tá pronta. A gente tem mais ou menos uma previsão pra maio. Ela ir pro ar já. Isso aí. E a gente estava conversando sobre Porto Alegre, né? Falando, a gente lembrou das coisas ruins, né? Das necessidades, dos problemas, mas a gente queria trazer um pouquinho agora para lembrar e para pensar sobre também as coisas, como que a gente se sente assim, aquele lugar acolhedor de Porto Alegre, o que que a gente lembra, mesmo quem não mora aqui, se quando lembra da cidade, assim, se tem um cantinho da cidade assim que lembra que se sentiu bem e tal, que, né? Não precisa ser um ponto turístico, às vezes pode ser um local, né, que tu teve uma boa acolhida. Então, vou começar eu, né, falando um pouquinho, um cantinho que eu gosto muito, é o Parque do Marinha, né, que é próximo ali ao Guaíba, e é um local que tem um lugar muito arborizado e tal. Eu acho um lugar especial de Porto Alegre, assim, um cantinho para mim, um cantinho muito especial. Sei quem mais lembra de algum local. É, Fundação Iberê Camargo e o Estádio Beira-Rio, o gigantinho do Beira-Rio. O Chiqueirão e também o Arena. O Arena do Grêmio. E também o estádio do Zequinha, do São José, do Velocis Brasil. E também o Parque da Harmonia. E também o Anfiteatro Porto Sol. Eu vou passar para o nosso amigo aqui. Eu queria agradecer a todos de que foi a primeira capital do Rio Grande do Sul, foi Viamão. Eu queria agradecer a presença deles todos, que vieram, mas vieram com certeza, um dia a gente chega lá. Um dia eu queria ter o prazer de estar lá também, né? Pelo menos fazer para comer um churrasco lá em Viamão. Tá, desculpa a balada. E parabéns a todos de Porto Alegre também, que Deus o tenha. E muito obrigado. Um lugar bacana que eu gosto de frequentar é o Mário Quintana, né? Sempre tem o cinema ali, tem teatro bom pro pessoal e não é um programa caro, né? É um programa que se sai caro. Um espaço que vale a pena se frequentar, sim. Não sei se alguém quer mais um espaço para falar alguma coisa, assim. Eu queria lembrar de uma visita que a gente fez ano passado com um grupo de saúde mental também, que é no Jarapoa. Enfim, que é um local muito especial aqui de Porto Alegre, né? Que acolhe pessoas que têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, tem questões de saúde mental também. Então, ali eles fazem oficinas, onde eles geram conhecimento, cultura. Então, eles fazem papel reciclado, fazem serigrafia. O Marcelino, o pessoal também sabe mais, fala melhor sobre... O Marlon também faz parte, né? O Jorge teve na visita lá, Jorge, não sei se tu quer lembrar alguma coisa que te marcou na visita. Enfim, um local muito especial, o Jarapoa, Geração Poa. Marcelino, quer falar do Jarapoa um pouquinho pro pessoal? Tu conhece lá melhor, o que tem lá, o que tem tido? Eu sei que tem a lojinha dos produtos no Capitólio, né? Ah, tem os produtos da geração, tudo, que é a serigrafia, e o papel reciclado, velas... E um convênio agora com a Associação por Instrução da Saúde Mental, com as canecas e as camisas, que eu, Marcelino, sou o atual presidente deles lá, e o Mauro, meu amigo tesoureiro, ajudamos muito lá e a associação tem o grupo de ajuda mútua todas as quartas-feiras a partir das 14h e tem também um grupo de vivência que é às quinta-feira às 14h e são todos convidados para aparecer na Geração Pouca Mariente, número 500, ao lado também tem a Associação Construção. Obrigado. Em Porto Alegre especial, que era? Eu quero falar de um lugar especial para mim. É ruim para me falar, mas eu vou falar, que é ali na usina do gasômetro, aquela parte lá em cima, que a gente sobe lá em cima para poder avistar. Esse lugar ele vai ficar marcado na minha vida. Eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida, que ela partiu. Mas foi ali que eu conheci a pessoa e a gente foi lá. Pela primeira vez eu subi lá, eu tenho aquele síndrome da altura, que eu não me lembro o nome. E aí eu fui lá com essa pessoa passear lá, né? Ela falou, não, eu vou te levar lá, tu vai perder o medo, né? E bah, aquele dia lá ficou guardado na minha memória. É aquela subida daquela torre mais alta do gasômetro lá, que tem, né? E esse lugar vai ficar marcado. Eu não tirei foto, não tenho lembrança, só ficou na minha memória. Até eu quero registrar isso aqui, a pessoa não está aqui, mas em memória essa pessoa, esse lugar para mim vai ficar marcado até os meus últimos dias nessa terra, de Porto Alegre. Então, o pessoal me deu um papel com uma poesia aqui para mim recitar. Tem o autor? Mário Quintana. Mário Quintana, ó, legal, convém o espaço que eu divulguei, né? Então tá, o título é assim, O Mapa. Olha o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes. Há tanta moça bonita nas ruas que não andei. Há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando eu for, um dia desses, poerei ou folha levada no vento da madrugada. Serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave, misterioso, amoroso, cidade do meu andar, desde já tão longo andar, e talvez do meu repouso, Mário Quintana, em Apontamentos de História Sobrenatural. Legal, ele fala de uma rua que é mágica e, se não me engano, a rua dele ali é Travessa dos Cataventos, né? Travessa dos Cataventos, então sempre tem essa mágica, e é bem assim como o texto fala, né? É bem, bem mágico, assim. Obrigado. Queria mandar também um grande abraço para a nossa assistente social do AB lá, que deve nos escutar. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Enfim, agora são 13h15, mas quem mais quer... O que vocês marcaram alguma coisa de Porto Alegre? Alguma história? Eu vou passar para a nossa amiga Silvia. Eu gosto de Ipanema. Acho que é um dos lugares muito bonitos, assim, tranquilos, para a gente passear, tomar um chimarrão, ver o pôr do sol. Lami. Lugar bom para passear também se chama Lami. Tem tudo, pagode, samba, gaudelho, qualquer. Só não tem briga. Eu vou passar ali. Boa tarde, já falei com vocês antes, mas eu gosto mais de um lugar. Eu gosto da Redenção, do Parque da Germânia. Eu sei que não é muito gauchesco, né? Mas é o Parque da Germânia, é um lugar muito bom para passear, e sem falar na Redenção. Obrigada a todos. E no Parque Harmonia, tem muitas gauchadas, mas setembro está muito longe ainda. Mas tá longe ainda para ir muito... Tem churrascaria Gapão Criolo, tem o 35 CTG na Ipiranga, e também os... E tem vários... O Clube Farrapos também. E tem muitos baile Galdério, muito. E também eu vou passar para os nossos amigos colegas. Eu vou passar para quem? Quem quer falar? Levanta a mão. Só levanta a mão para quem quer falar alguma coisa. Para a Pâmela ali. Sobre Porto Alegre. Tenho mais uma mocinha. Eu gostaria de falar sobre o um dos maiores bairros de população de Porto Alegre. É o Rubem Berta. Um dos bairros mais populosos da cidade de Porto Alegre. Né? Então, para nós é um orgulho, né? Que estamos aqui na rádio. Obrigada. E muito obrigado. É legal o que o Clayton trouxe, e para lembrar isso também, né, que às vezes não é o ponto turístico, mas às vezes é isso, né, de se sentir acolhido na tua comunidade, né, poder se apropriar da tua comunidade, isso é que faz de Porto Alegre tão, né, uma Porto Alegre mais alegre, a gente poder se apropriar do nosso cantinho, da nossa comunidade e ocupar o espaço ali da tua comunidade, às vezes é uma praça, é algum local, fazer alguma atividade, né, já que as instituições, às vezes, públicas não estão dando conta, que a gente possa tornar Porto Alegre mais alegre de outras maneiras, né, os coletivos, né, esses grupos, né, que a gente possa ocupar com cultura, né, quem é músico, quem faz teatro, quem faz outras atividades, né, que possam expor nas suas comunidades. E a gente está com o tempo um pouquinho apertado, né, Marlon, mas o Jorge também tinha mais uma composição, não sei se mais alguém gostaria de falar, ou a gente pode, de repente... É, ou a gente, não sei o que vocês acham, a gente todo, cada um tem uma palavra e o Jorge finaliza, ou vocês, o que vocês acham? Vamos na música do Jorge. Vamos, então depois a gente se despede, pode ser? Então tá. Dentro dos CAPs de Viamão, a gente se reuniu e montamos um grupo chamado Cuidado Que Queremos, que é onde a gente busca conhecer outros lugares, outras cidades, e buscar aprender com eles coisas que a gente vê, assim como nós estamos aqui visitando vocês e buscando de vocês conhecimentos para agregar na nossa rádio. Nós vamos nos lugares. E aí eu quero deixar uma música aqui para vocês. Vocês nos receberam aqui. E agora eu quero cantar uma música para vocês de agradecimento por vocês nos abraçarem aqui na rádio. Como é que é o nome da rádio mesmo? Aqui é a Rádio Amorbe e o programa Quartas Intenções. Rádio Amorbe no programa Quartas Intenções. Essa música é para vocês. E nós nos sentimos também muito abraçados, né? E vocês são sempre muito bem-vindos, né? Reforçar sempre isso. Eu estava perdido, triste e sem solução. Depressão e tristeza afligiu meu coração. Abri uma porta e essa porta se abriu. Entrei para o CAPES, meu mundo então sorriu. Hoje eu agradeço, mais uma porta se abriu. Está junto a vocês, meu coração está mil. Muito obrigado por vocês nos abraçar. E aqui nesse lugar poder estar. Amorbe, muito obrigado por vocês nos abraçar. E aqui nesse lugar poder estar. Oh, yes! É a forma de agradecer por você nos trazer. Me deixar nos vir aqui. Agora, infelizmente, o tempo já se esgotou. Agora eu vou deixar o grande abraço aos amigos do Rubem Berta, aos amigos arredores da comunidade do Rubem Berta, do Jorge Leopoldina e mais arredores. E a partir daí, e vou deixar um forte abraço e vou desejar desde já um feliz Páscoa. E eu vou desejar um grande feliz Páscoa, um bom feriado e um bom fim de tarde até semana que vem, se Deus nos permitir. Até mais. Eu vou passar aqui. Também desejar uma boa tarde, né, comunidade do Rubem Berta, né, uma feliz Páscoa, né, a quem está nos ouvindo. E agradecer, então, mais uma vez, né, a vinda do pessoal lá de Viamão. Foi muito legal mesmo poder, né, trocar com vocês e aprender. E que a gente possa fazer agora sempre essa troca, né, com a construção da rádio de vocês, que a gente possa melhorar e que vocês também possam construir de forma bem, bem bacana um processo lá em Viamão também. Então, aqui é a Camila. Eu queria, em nome de toda a saúde mental lá de Viamão, agradecer a oportunidade. Foi muito especial, muito bacana. A gente vai levar, né, muita coisa boa para lá. E vocês todos já se sintam convidados. Assim que a gente entrar no ar, a gente quer a presença de todos vocês lá conosco. Vamos combinar. E boa tarde aos ouvintes. Obrigada. Eu, Marcelino Nobre. Eu estou muito contente com o pessoal aqui, que eu faço bastante esforço para trazer o pessoal do CAPES AD, CAPES AD1. Agora, eu estou contente porque estou vendo, estou conseguindo uma grande vitória, consegui até vir a Cavila aqui e com os amigos dela, tudo do CAPES de Viamão. Isso deixa muito feliz. E por isso que eu estou bem emocionado com eles e eles estão de parabéns. A música deles é muito boa. Então, um feliz Páscoa para vocês, Viamão, e para todos os redores de, aqui de, da, do Rubem Berto também, e para todos ali da, meus amigos da Associação Construção Mental, que eu vou estar com eles mais junto agora, que eu estive meio chateado com eles. Mas... então, feliz Páscoa para todos. Aqui, boa tarde, é o Clayton. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela presença de mais um dia junto de vocês. Eu queria agradecer aos participantes que vieram nos visitar, entendeu? E dar um feliz aniversário para a grande Porto Alegre. Porto Alegre, muito feliz aniversário. E que Deus abençoe a todos. Tchau. Adair, queria dar um feliz aniversário a Porto Alegre e umas boas-vindas a quem veio de Viamão. E um abraço a todos, que fiquem com Deus. Gratidão à rádio. Eu sou do CAPES Renascer de Viamão. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Pedro, só para agradecer também a gurizada Rastafari fazendo artesanato aí, quiser chegar na banquinha lá, a gente está sempre fazendo uma exposição e vendendo uma arte também. Obrigado aí, pessoal, aqui de Porto Alegre, pessoal de Viamão. Obrigado pelo convite. Eu não me apresentei antes, que eu sou do CAPES Casa Azul. E eu queria me despedir porque foi muito triste, gente. Muito obrigado. Que legal. Meu nome é André Luiz Chocolate. Sou do CAPES Nova Vida. E foi muito bom estar aqui com vocês e o convite que vocês fizeram. E uma boa tarde, uma boa quarta-feira. Sou Jorge Barbosa, quero agradecer o convite de podermos estar com vocês aqui nessa tarde. Agradecer a quem dispensou um pouco do seu tempo para nos ouvir. Desejar uma boa Páscoa a todos vocês e que Deus abençoe a todos vocês. E aguardamos vocês lá, né? Aguardamos vocês que puderem nos prestigiar na Rádio Cabeça. Obrigado. Mais alguém quer falar? Tá, uma boa tarde, então. Nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me trazem cantos e um pôr de sol me traduz em versos de seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasce chorando, moinhos de vento, subir no bonde e descer correndo. A boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66.